Foi na loja do mestre André que eu comprei um pifarito, tiro-liro-li, um pifarito. Ai olé, foi na loja do mestre André. Ai olé, foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei um pianinho, plim-plim-plim, um pianinho, tiro-liro-li, um pifarito. Foi na loja do mestre André que eu comprei um tamborzinho.